Oi, o programa. Programa, cara? Tem as moral de apresentá-lo? Não. Não? Eu também não. Mas um especial da coluna Prestes. Por exemplo. Apresenta o programa aí, cara. Apresentar o quê, cara? Você tem programa, velho. Bem-vindo, lixeirinha. Eu não tenho apresentação. Não, mas sim. Oi, não era assim, então como é? Oi. Oi. Tô no ar. Você pode dar um style, mas eu estou no ar. Bom. Eu tô no ar. Como vocês podem perceber, hoje o programa Lixeirinha é um programa especial. Igual o outro, é especial. Também. O outro, todos. Todos. Esse, eu acho que esse deve ser o 12º, algo assim. Olha só. Olha só. Já dá a barriguinha. E, na verdade, vai ser o último programa desse que você fala aqui em Franca. Porque a gente tá aqui na Rap do Guerrilha, com algumas pessoas engajadas aí no Guerrilha Gig. E o programa de hoje é um programa especial porque sábado vai ter uma festa na sede do Guerrilha Gig. Domingo é no sábado ontem. É, sábado. É, pra quem tá ouvindo, quarta-feira, lógico, né? A festa vai ser no sábado. É. Lamentável vocês não terem ido pra festa. Não, mas vocês foram pra festa, vocês foram pra. Conta aí mais ou menos como é que vai ser. Tem uma banda. Eu tô com o Carlos aqui. Fala pros ouvintes aí como é que vai ser mais ou menos o lance da festa aí com a banda Blank Tapes. Então, vai ser uma festa aqui na sede, como as outras. Que quem viu e veio, tem um monte de outras coisas além das bandas, né? Tem umas insanidades aí, a galera que traz exposição dos seus materiais artísticos, plásticos e delírios culturais. Pode crer. Vai rolar o Blank Tapes, diretamente da Gringolândia. Vamos ver se eles sobrevivem ao sol de Franca. De onde eles são? Eu acho que é de San Diego. Enfim, e o aeroporto. Yeah! Filho da pi! Não, mas como é que vai ser mesmo o lance da festa aí? Então, vou repetindo, vai ser o Blank Tapes e o Hierofante Púrpura. É Púrpura mesmo? Púrpura. Hierofante Púrpura. De onde é essa banda? Mogi das Cruzes. Pode crer. É bem legal o som até. O Alisson, aliás, do B-Rock, tava tentando animar os meninos pra vir. Que o Blank Tapes rolou ano passado lá em Gospé, né? É, até tá. Comédia lá, rolou a banda gringa no teatro. Aqui a gente vai fazer em casa. Que legal, que legal. E são módicos R$8. Se você mandar seu nome pra lista@guerrilhageek.com, você paga 6. Mande seu nome bonitinho lá. Outras pessoas for mandar no mesmo e-mail, manda o e-mail. A gente precisa mais do e-mail de vocês todos. Repete o e-mail, como é que é? O e-mail é lista@guerrilhageek.com. Oh yeah. Ah, massa. É legal falar a hora da festa. Amiga, mas... A festa começa cedo. É. Isso é importante lembrar. Ela começa às 4. 4h20. Abrem os portões. E a gente tenta terminar antes das 10 horas ou perto disso, porque afinal é uma casa de família. Claro. A gente tem vizinhos pertencentes à TFP que perduram pela família, a propriedade e o respeito mútuo entre os vizinhos. Então às 10 a gente para com o barulho. Uhum. Sejam todos bem-vindos, vão ter drinks psicodélicos, cerveja. É, estão bem servidos. Estão bem servidos e é bem legal, todos convidados. Legal, é a terceira ou quarta festa, né, que rola? Quarta festa. É, se for no domingo, né? Mas se for no domingo foi ontem, aí você vai ter que vir no mês que vem. É, então, é foda, o próprio Banzé sugeriu que eu fizesse um programa atemporal, sabe? Mas eu não entendi essa A gente pode usar o acordo antes, eu esqueço, hoje é cara. Antes de quarta. Pois é, Dia das Crianças foi a mesma coisa. Mas é bom que serve pra ambas, né? Pro domingo e pra quarta. É, até pra quem não quer ficar velho, quer continuar sendo criança também. Só... Todo dia é um dia das crianças. Todo dia. Todo dia é um dia. Mas é isso aí. Agradecer a inserção aí no programa. Que legal. Valeu, eu que agradeço. Aproveitando aí. E desejar aqui ao vivo saúde, sucesso e fortuna na grande São Paulo, Tuizinho. Seja bem recebido nas churrascarias. É bom lembrar também que o programa Lixeirinha não tá acabando, né? O programa Lixeirinha vai continuar. Mesmo lá de São Paulo. Tudo que eu preciso é um laptop, esse radinho aqui e acesso à internet. E bom, sim, acho que e é bom. Anunciantes. Sempre bom. Lógico, os anunciantes, os patrocinadores. por exemplo, o Luciano, Tatu, que quem quiser fazer. É só ligar no número dele. Já tá rolando. Qual que é o número dele? Qual será? 912. É, esqueci, cara. 9123. É, então, a gente parou no pra meio própria sobrevivência do programa, né? Bom. Por que o Lulu vem fazer umas tatu aqui no dia da festa? Não rola, né? Antigênico. Ele faz tatu, cara, em casa. Por exemplo. Porque tatu. É a domicílio. Mas então a tatuagem dele é a domicílio mesmo, é entendeu? Ele vai e faz a domicílio. Você pode fazer a tua tatuagem personalizada. E não perder a novela. E não perder a novela. Você pode se distrair vendo essa programa predileto. Faz a tatuagem assistindo a novela. É, claro. Cuidando dos meninos. Com o fone de ouvido. Precisa fazer o adianto? Tá ali, ó. Tá ali, o cara tá fazendo. Dica, perninha e pronto. Fazer. Então, vamos ligar lá pra ele. É 9121-6259. Ó, 9121-6259, é isso? Isso, 9121-6259. Guarda o telefone, né? De quem? Do Lu Tatu. Ah. A musiquinha, tipo... Lu Tatu. Tatuei hoje mesmo o seu pé. E ganhe 50% de desconto. Nossa. Não, mas rola, cara, fazer uns jingles e tal. Lu Tatu, agulhada na sua casa. Não, dá pra tatuar em casa, né, cara? Deve ser confortável, né? Mas eu tenho medo, sim. Se o cara tiver cachorro. É, tem que trancar o cachorro. O cachorro correndo. Zim! Opa, o cachorro morde. O cara tatuou, velho. O cara. Sonho de valsa, mas. É sério? Caralho. É velho, ele colocou até esse cara. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. É isso aí, tô de volta com o programa Lixeirinha. Esse bloco aqui é um bloco especial que eu resolvi fazer relevando a festa do Guerrilha Gig, que pra quem tá ouvindo na quarta vai ser sábado agora, ou pra quem tá ouvindo no domingo foi ontem. Enfim, só lembrando o endereço da sede do Guerrilha, é Rua Maria Barini, número 3420. Fica no Parque São Jorge, que é subindo a Hélio Palermo, mas no sentido Vila Formosa. Tá ali, é fácil de achar. Então a gente ouviu as músicas das bandas que vão estar tocando lá. Uma das bandas é a The Blank Tapes, lá dos Estados Unidos. E a outra é a Hierofante Púrpura, que é de Mogi das Cruzes. Sábado agora, dia 29 de outubro. E daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Lixeirinha, o programa mais vaidoso das ondas de rádio. Segura as pontas aí.